É mais do que amor, nem sei explicar bem o que sinto. É tão bom saber que tu és minha filha. Tu és o meu bebê. Um dia vais saber o que é o verdadeiro amor. Eu aprendi assim que te tive nos braços. Tu és o meu bebê. Quem manda sou eu, mas é quanto deixas. Não resisto às tuas bochechas. Posso agora, és tu, és a minha tutu. E eu motorista do teu canguru, o profissional em fraldas e pupu. Troquei os palcos por bapetes e xuxas. Puxas ao teu pai, mas a cara é tua. De madrugada apetece pôr-te na rua. Como pode tanto barulho sair de uma pessoa tão pequena? Mas depois tu sorris e tudo vale a pena. E depois sorrimos nós e a vida é bela. Depois passa tudo, só não passa o sono. O papai e a mamã vão para sempre amar-te. És a nossa bebê, a nossa obra de arte. Não chores, és a mais linda do universo e arredores. É mais do que amor, nem sei explicar bem o que sinto. É tão bom saber que tu és minha filha. Tu és o meu bebê. Um dia vais saber o que é o verdadeiro amor. Eu aprendi assim que te tive nos braços. Tu és o meu bebê. Um dia vais perceber o que te estou a dizer. Amor era uma palavra até de conhecer. Vi-te nascer, chorei até de doer o abdominal. Eu aos berros a tua mãe, grogo da epidural. Não me envergonho, filha, és mais que um sonho. Tornas um dia cinzento, um dia risonho. Componho por ti estas rimas e batida. Mais que música, dedico-te a minha vida. O meu tempo é o melhor que tenho para te dar. Agora canto para ti, o mundo pode esperar. Estou ao teu dispor para morderes o nariz. A minha profissão é fazer-te feliz. És linda como a tua mami. Banda sonora, ursinho Gami. Sua buchuda, cor de leite com café. Aos 40 ainda has de ser a minha bebé. Pois é, se Deus quiser. Sei que vou errar, mas que erro o melhor que souber. Quero ser o teu herói, faça chuva, faça sol. Dizem que rappers não cantam, mas por ti são rochinol. Este amor não tem fim, hoje cuido de ti. Um dia cuidarás de mim. Agradece à mamã por te dar de mamar. Queres um mano ou uma mana para é brincar? É mais do que amor, nem sei explicar bem o que sinto. É bom saber que tu és minha filha. Tu és o meu bebê. Um dia vais saber o que é o verdadeiro amor. Eu aprendi assim que te tive nos braços. Tu és o meu bebê. Ha ha ha!